Iniciaremos então a tradução deste manual de criação ou de patente da Guia de Auxílio para Substituição de Endoscópios, de Equipamento Endoscópio, no momento da cirurgia ou da intervenção cirúrgica. Vamos à tradução. Tampa do endoscópio com abertura. Abstrato: uma tampa de extremidade para um endoscópio. A tampa da extremidade é configurada para permitir que o endoscópio seja introduzido no corpo do paciente por meio de uma operação do tipo fio curto. Esta operação é o manuseio. A classificação ou as classificações. Neste caso aqui, esta patente é a A61B1/273. Instrumentos para a realização de exames médicos no interior da cavidade ou tubos do corpo por inspeção visual ou fotográfica. Por exemplo, endoscópios, dispositivos de iluminação para o canal alimentar superior, no caso aí a traqueia, garganta, boca, por exemplo, esofagoscópios ou gastroscópios. A descrição: referência cruzada a aplicações relacionadas. Este pedido reivindica prioridade para US Provisional Application Serial Number 6098-1610, depositado em 22 de outubro de 2007, que é aqui incorporado por referência em sua totalidade. O campo da invenção ou o campo de invenção. A presente invenção refere-se geralmente a dispositivos médicos e especificamente a um acessório para um endoscópio. Fundo. No caso aqui seria este fundo aqui, a tradução ao pé da letra, seria informação a mais, seria um step, mais informações, informações em segundo plano. Isto é o que se refere-se a esse, background, né? Ou seja, fundo, background information. Os endoscópios são bem conhecidos na técnica da cirurgia minimamente invasiva para observação e introdução de materiais e dispositivos em locais dentro do corpo de um paciente. Por exemplo, os dispositivos baseados em catéter são comumente introduzidos através de um canal de trabalho, também conhecido como canal acessório, de um endoscópio em um local no corpo do paciente. Uma técnica bem estabelecida, conhecida como guia de fio longo, que é justamente esta invenção, é comumente usada para guiar um catéter de entrega para um local-alvo no corpo do paciente e inclui 1. Direcionador, ou seja, aquilo que direciona, uma guia de fio direcionável através de um canal de trabalho até o local-alvo. 2. Retenção de uma porção proximal do guia de fio fora do corpo. No caso aqui seria o excesso de fio. Eu posso trabalhar com meio metro, um metro, um metro e meio, dois metros, 2,5 metros e 3 metros. Item 3. Enfiar um catéter de entrega que tem um lumen de guia de fio em todo o seu comprimento na extremidade proximal do guia de fio. Exemplo de um caminho desejado para um local-alvo é a passagem através do lumen ou caminho de trabalho de um endoscópio para um duto, no caso aqui um duto biliar, ou outra estrutura ao longo do canal alimentar em uma aplicação gastroenterológica. O dispositivo de catéter pode incluir um dispositivo de tratamento tal como um stent ou balão inflável com o fluido disposto em sua extremidade distal para a implantação em um local-alvo. Por exemplo, um duto biliar obstruído ou artéria coronária. O catéter também pode ter uma fundamental inclusão, tal como um fio que corta ou uma agulha que corta em condição disposta ou perto da sua extremidade distal. Por exemplo, papilótomo, um esfignetocômetro, etc. Ou o catéter pode ter uma abertura para a distribuição de fluidos através de um segundo lúmen. No caso aí seriam duas fibras ópticas às quais poderiam estar enviando um sistema de iluminação para que o cirurgião possa observância no momento de fazer a troca de equipamento no interior do corpo do paciente. Por exemplo, fluido radiopaco para fluoroscopia de contraste, adesivo ou agente gelificante para aplicação em um local-alvo, etc. Procedimentos que empregam guias de fios podem exigir a troca de um aparelho de tratamento. Por exemplo, um catéter balão para ter de implantação de estente. Em uma aplicação típica de tal procedimento, um catéter balão é direcionado para o local com uma estenose, por exemplo, em uma artéria, um duto biliar ou outro lúmen do corpo. Conforme descrito acima, o fluido é tão usado de modo a dilatar a estenose. Alguns procedimentos estão efetivamente concluídos neste momento. No entanto, muitos procedimentos seguem na dilatação da estenose com a colocação de um stent para manter a permeabilidade do lúmen reaberto. Isso pode exigir que o catéter balão seja retirado para permitir a introdução de um catéter de implantação de stent, a menos que um catéter de colocação de stent com um balão interno colocação seja usado para realizar a dilatação da estenose e a colocação do stent. É preferível que para realizar a dilatação da estenose e a colocação do stent, o fio guia permaneça no lugar para a orientação do catéter de implantação do stent, sem ter que a navegação retorne novamente pelo fio guia de volumen recém-reaberto, a fim de evitar a recolocação indesejada do fio guia. Esta audioaula tem continuidade.